bem melhor não haver nada entre nós daqui pra frente. Pois você nunca percebeu tudo que eu quis lhe dar de meu, sinceramente. Você tentou dizer da paz com tantas frases tão banais, e eu te faria feliz enquanto eu me enganei, dizendo ao mundo que te amei. Você nem quis ouvir. Hoje senti que é bem melhor darmos as costas pro pior que está bem perto. Você vai ter que compreender, é assim mesmo que vai ser, errado ou certo. Assim como você vai abrir mão do que passou, tudo que houve vai esquecer, nem vai lembrar sequer quem sou. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer para viver em paz. Hoje senti que é bem melhor não haver nada entre nós daqui pra frente. Assim como você vai abrir mão do que passou, tudo que houve vai esquecer, nem vai lembrar sequer quem sou. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer para viver em paz. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer para viver em paz. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer para viver em paz. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Essa foi garimpada pelo professor Júlio César Rezende, lá em Patos de Minas. Milton Carlos, Elas por Elas. Eu vou dar uma passadinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que é promotor de eventos em qualquer lugar do Brasil, anote aí o telefone da RBM Música, 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Quando você for organizar o seu evento, você pode ligar sem compromisso, porque a RBM tem o artista para do tamanho do seu evento, viu? Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar, 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves, Agradecimento à Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida sempre cuidou de mim com muita alegria. Virgem Santa, Virgem Santa, luz do meu dia, sempre cuidou de mim e da minha família. Venho aqui agradecer a Mãe do Senhor, ela me fez entender o que é o amor. E nas curvas do caminho, ela sempre está. Nunca me deixa sozinho, por isso eu quero assim cantar. Irmãos que vivem a sofrer. Ave Maria, Santa Maria, nesses versos que surgiram, muitas lágrimas caíram, e não me canso de agradecer. Ó, minha mãe querida, venho aqui lhe agradecer por tudo que tens feito por mim. Pela vida, pela saúde, pela proteção divina e por todas as famílias do Brasil. E nas curvas do caminho, ela sempre está. Nunca me deixa sozinho, por isso eu quero assim cantar. Vem a sofrer. Ave Maria, Santa Maria, nesses versos que surgiram, muitas lágrimas caíram, e não me canso de agradecer. Nesses versos que surgiram, muitas lágrimas caíram, e não me canso de agradecer. Cristiano Neves, agradecimento à Nossa Senhora. Ele precisa agradecer mesmo. Ano passado ele teve um perrengue danado, fez uma cirurgia no coração, correu tudo bem, já está aí nos palcos, já gravou um CD logo depois e já está nos palcos aí, né? Fazendo shows por todo o Brasil. Essa canção é uma belíssima canção. É a preferida do deputado Eduardo Gomes, meu amigo Eduardo Gomes, lá do Tocantins. Fátima Leão e Edson Cadorini. Fátima. Oi. Canta essa poesia pra mim. Oi. Posso cantar com você? Pode, vem. Eu não perdoaria as minhas noites se me proibissem de sonhar com você. Eu não perdoaria os meus olhos se não pudessem te ver. Eu não vestiria minha pele se não fosse pra sentir um toque seu. Usaria os meus cabelos pra te amarrar nos pensamentos meus. Pra não te perder me renderia qualquer tipo de descaso ou de provocação. Eu não cortaria suas asas pra sobrevoar contigo o monte da paixão. Eu não abriria minha boca só pra não perder os beijos que você me deu. Mas todo dia peço a Deus que abençoe o amor que desenhei entre você e eu. Eu posso até perder meu endereço, mas eu quero os meus ouvidos pra ouvir tua voz. Eu posso ser total analfabeta, mas sem decorar as letras pra falar de nós. Eu posso até ter medo de altura com você na minha vida, meu limite é o chão. Eu quero ter você a vida inteira nos 84 tempos do meu coração. Oh,

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O José Roberto Souza de Ituiutaba, nas Minas Gerais, mandou uma mensagem para mim no site www.radioestudiobrasil.com.br. Cleiton, escuto seu programa já há muito tempo e eu queria, acho muito interessante esse quadro que você criou, e eu queria que você tocasse uma música que marcou uma época importante na minha vida. Isso aconteceu há muitos anos atrás, lá pelo início dos anos 60. Eu queria que você tocasse essa música do meu conterrâneo aqui de Ituiutaba, o Moacir Franco. Então vamos lá, na trilha sonora da vida do José Roberto Souza de Ituiutaba, Minas Gerais, Moacir Franco, Me Dá um Dinheiro Aí. Você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não vai dar, não vai dar não. Você vai ver a grande confusão que eu vou fazer bebendo até cair. Me dá, me dá, me dá, oi, me dá um dinheiro aí. Trilha sonora da vida do José Roberto Souza, Moacir Franco cantou uma gravação de 1959, Me Dá um Dinheiro Aí. Essa música foi que projetou o Moacir Franco, esse grande talento que está por aí até hoje, né, fazendo. Ele é um multimídia, ele escreve, ele interpreta, ele dirige programa de televisão, faz personagens muito hilários, né, que nem o Jeca Gay, que faz parte lá da Praça é Nossa. E o meu amigo Moacir Franco é realmente um dos maiores talentos. Infelizmente, ele nasceu no país errado, que é o Brasil, que não sabe reconhecer os seus grandes talentos, né? Felipe Falcão, os mioque tá tendo. Nós manda aqui no pedaço, nós só ter beijo na boca, sem essa só de abraço. Os homens de hoje em dia só tá fazendo barulho. Quando ele pensa que vai, é certo que eu já fui. Fui na loirinha, fui na morena, fui na grandona, fui na pequena. Tô disponível, eu tô querendo. De todos os homens que tem, nós é os mioque tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os mioque tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os mioque. o pior que tá tendo. Até o que nós não falou, mas é o pior que tá tendo. Felipe Falcão, é os pior que tá tendo. Os homens de hoje em dia só tá fazendo barulho. Quando ele pensa que vai, é certo que eu já fui. Fui na loirinha, fui na morena, fui na grandona, fui na pequena. Tô disponível, eu tô querendo. De todos os homens que tem, nós é os melhor que tá tendo. Nós é os pior que tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os pior que tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o pior que tá tendo. Até o que nós não falou, nós é os pior que tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os pior que tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os pior que tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o pior que tá tendo. Até o que nós não falou, nós é o pior que tá tendo. Felipe Falcão, os melhor que tá tendo. E é verdade isso, né? No meio dessa... Tem uma turminha muito ruim, gente. Tem uma turminha... Tem artistas excelentes que apareceram, mas a maioria, meu Deus do céu, tem um povo cantando ruim demais da conta. E aí os veião, Felipe Falcão, lançam uma música, os melhor que tá tendo. Eu sou obrigado a concordar com eles, né? A Elza lá de Oliveira dos Brejinhos, lá na Bahia, ela curte o nosso programa toda noite pela Cristal FM. E ela tá sempre falando comigo, ela mais o Dodô. E outro dia ela me telefonou e falou: Cleiton, eu queria que você tocasse aquela música sua. Essa música, viu, Elza, foi a minha música que... A primeira música minha que tocou assim no Brasil inteiro, né? Eu gravei pela gravadora 3M, uma multinacional, na época que lançou Leandro e Leonardo, lançou o Zezé de Camargo cantando sozinho, lançou grandes artistas, né? O Miss Sater. E eu tive o prazer de fazer parte do cast da 3M. E essa música aqui, graças a Deus, conquistou o Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar, tempos atrás. Eu nasci tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. No meu lugar, cada esquina um violão, cada boca uma canção, cada peito um grande amor, cada olhar uma paixão. Ficou perdida no tempo, sorrisos e lágrimas de alguém que partiu. Sendo a verdade, a felicidade, há tempos voou. Cadê? Os gritos vadios de nossas gargantas, o tempo calou. Pra onde foram todos os sonhos que naquele tempo a gente sonhou? Será? Será que eram sonhos difíceis? Eu já não consigo nem recordar. Será? Será que a vida caminho, estrada comprida que nunca dá lá. Só sei que hoje o meu peito é a casa vazia da solidão, lembrando, buscando o passado pra fazer morada no meu coração. Eu nasci tempos atrás, onde o rio faz a porta e a saudade dói bem mais. Eu nasci no interior há tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. Eu nasci no interior há tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade. Cleiton Aguiar cantou dele Tempos Atrás. No próximo bloco, mate, você presta atenção, que eu vou te dar uma dica de beleza. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tenho certeza que ninguém gosta mais de você do que você mesmo, né? Então você precisa se cuidar. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. É uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas, usando shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos por ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. Você pode comprar para o seu uso pessoal e você pode se transformar também numa revendedora Puro Ômegas aí na sua cidade e ganhar bastante dinheiro. E se disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, você tem R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. E já que eu estou falando de beleza, eu vou te ensinar hoje a fazer aí na sua casa uma loção de limpeza facial de camomila e alecrim. É simples, você pega uma colher de sopa de alecrim seco, duas colheres de sopa de flores de camomila secas e 4 xícaras de água. Uma colher de sopa de alecrim seco, duas colheres de sopa de flores de camomila secas, 4 xícaras de água. Para preparar, você coloque todos os ingredientes em uma panela e ferva por 15 minutos. Aí você vai dar uma coada, vai coar, guarde o líquido, deixe esfriar e coloque num vidro. E aí você, quando ele esfriar, né, à noite, antes de dormir, você espalha o líquido sobre o rosto, passa porque, e deixa por 20 minutos. Depois você lava o rosto com água fria. Porque às vezes a gente não percebe, você olha assim no espelho, parece que está limpo, mas vai chegando as impurezas que vêm pelo ar e tal, e vão batendo no seu rosto, vão fechando os poros, né? Então é muito bom você fazer essa limpeza facial e essa receita aqui de camomila e alecrim, que é muito simples, você faz em casa. Uma colher de sopa de alecrim seco, duas colheres de sopa de flores de camomila secas, 4 xícaras de chá, pega tudo isso, põe numa panela, ferve por 15 minutos, coa, guarda o líquido, deixa esfriar, coloca dentro de um vidro, e aí à noite você espalha o líquido, pega um algodãozinho, espalha pelo rosto, deixa 30 minutos. Depois você lava o rosto com água fria, e você vai estar com o rosto efetivamente limpo para você dormir e a sua pele respirar com mais tranquilidade. Te contar, rapaz, o programa do Cleiton Guedes, sendo as mulheres ficar mais bonitas, né? Genésio Tocantins, quem ama, perdoa. Quem ama,

lua testemunha tão vulgar. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de luar, lua testemunha tão vulgar. Lembro de você e fico triste, até me dá vontade de chorar. De lembrar que o amor não mais existe, não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Lembro de você e fico triste, até me dá vontade de chorar. De lembrar que o amor não mais existe, não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Aquele beijo nunca mais esquecerei. O beijo que te dei, oh, oh, oh. Lembro de você e fico triste, até me dá vontade de chorar. De lembrar que o amor não mais existe, não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Lembro de você e fico triste, até me dá vontade de chorar. De lembrar que o amor não mais existe, não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Esquecerei o beijo que te dei, nunca mais esquecerei. No cantinho do rei, Roberto Carlos, aquele beijo que te dei. Eu tinha 14 anos quando essa música estourou, né? Eu estava preparando, estava terminando o ginásio. Hoje é primeiro grau, naquele tempo chamava ginásio, né? E no ano seguinte eu fui para Belo Horizonte. E de lá nunca mais voltei pro meu coró. De lá vim para Brasília e tô aqui pelejando até hoje. Na vida é gostosa, a vida não é brincadeira. Alô, alô, nota boa de hoje. É história, mas bêbado é bicho chato, né? Eu tô enjoado, é cachaça. Eu não tenho paciência com cachaceiro, não. Já sofri demais com cachaceiro. Por isso é que eu larguei mão de beber. Tem 43 anos que eu não bebo nada que tenha álcool, né? Mas eu não tolero cachaceiro. A mulher estava lá tranquilamente pescando, sossegada, chega um bêbado. O que você está fazendo aí? A mulher com a vara na mão, na beira do rio, sentada lá, e o bêbado chega. Ô, senhora, o que a senhora está fazendo? A mulher olhou para ele assim e não respondeu. O que você está fazendo aqui? A mulher, você não está vendo não, rapaz? Estou pescando. Aí ele falou assim, você está pescando? O que você está pescando? A mulher já irritada, né, virou e falou assim, eu estou pescando bêbado. Ele olhou assim e falou, eu você não vai pegar não. Você está sentado em cima da isca? Mexe com todo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Presta atenção nesse recado que eu vou te dar uma grande oportunidade para você entrar o ano de 2014 ganhando muito dinheiro, viu? Seja um revendedor ou porte jeans aí na sua cidade, aí na sua região. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres, do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Como você vai comprar direto na fábrica, você vai comprar num preço que você põe 100% em cima e você ainda vai vender muito mais barato do que a concorrência. Em termos de qualidade e preço, a Oporte Jeans é imbatível. É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale, mas vale muito a pena. Se você tem um dinheirinho que está parado, tem algum amigo seu que não está trabalhando, compra, põe seu amigo para trabalhar, ele vai ganhar dinheiro para ele e para você, né? E você vai ver que é um negócio sensacional. Eu posso falar, porque hoje eu sou um representante ao Porte Jeans, aqui em Brasília e na região. Estou muito satisfeito, estou ganhando dinheiro. É um produto que vende com uma facilidade enorme pela sua qualidade. Estou vestindo ao Pote Jeans, veste muito bem. As que eu comprei não precisei fazer nem barra, do jeitinho que veio eu só botei. E o interessante é que eu calçava, eu vestia 46 e da Pote Jeans estou vestindo 44 e caiu perfeitamente bem, não precisei nem mexer, né? A entrega é via transportadora para qualquer cidade do Brasil e é muito rápida. Ligue agora e transforme-se num revendedor ao Pote Jeans. Os telefones 61 99 81 3601, 99 81 3601 da Vivo, ou 61 81 43 8802 da TIM. 81 43 8802. Você começa fazendo pequenos pedidos, igual eu comecei. Logo, logo, você vai ter a sua própria loja. Eu agora já estou pedindo é de caminhão. Seja um revendedor a Pote Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando neste final de semana, na sexta-feira, o Gonçalo Aguiar e Edileuza Santos, o meu querido amigo, grande comunicador de Ouro Preto do Oeste, lá em Rondônia, o Nilson Lombardi, o Toninho Goiano, o Joelson Guimarães, Marcos Lazarim Pereira, a Eliane da Glória Ferreira, filha da dona Netinha, minha amiga, Abimail Gomes, o locutor Tom de Paula, Leidiane Pedroso. No sábado, é o aniversário da Raquel Moraes Ribeiro, Rosângela Hansen, Maxol, Ricardo Toledo, Isaac Braz, a minha sobrinha Manuela Fernandes, Ana Paula Silva Santos, Isabel Cristina, Clériton Corado, Elineide Caires Bonfim Oliveira, Rubi Maria Souza, Adriano Teclados, e no domingo, a Ângela Guedes, que é mãe da cantora Mônica Guedes, o meu sobrinho Igor Caetano, a Cláudia Machado, Elaine Rodrigues, Conceição de Maria, Aricélio Costa e João Pedro. Muita gente aniversariando para todos vocês, inclusive para você que está de aniversário, eu não estava sabendo. Muita paz, muita luz, muita prosperidade, muita saúde nesse 2014. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 63, Sede Espiritual. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-Te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade e levantarei as mãos a Ti em oração. As Tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a Ti. Quando estou deitado, eu lembro de Ti. Penso em Ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das Tuas asas, eu canto de alegria. A Tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a Ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará porque Deus lhe dá a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Bonito, né? Salmo, Salmo 63, Sede Espiritual, que a Marcinha Ferreira fez pra gente agora. Ela tem 30, ela gravou 30 salmos desses num CD que você pode comprar, ter aí na sua casa. Quando você estiver num momento de tristeza, preocupado com alguma coisa, você põe esse CD de salmo, fica prestando atenção, mas traz uma paz fantástica, né? E você paga apenas R$15 por cada CD. É só mandar um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. Mande seu nome e endereço completo, marciaferreiracantora@gmail.com. Ela manda pelo Projeto Confiança para sua casa, pelo correio. Depois que você receber, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e deposita numa conta que vai junto com o CD, viu? Você pode pedir quantos CDs você quiser e paga apenas R$15 por cada um. Os Chonados da Vida, Gino e Geno, participação de Rick Renner. Você quer matar o tio? Ei, Sil, você quer matar o tio, né? Ei,

Enquanto desculpas você me implora, a gente falante que tanto adora, festeja agora o nosso adeus. Não fique comigo, estou de partida, e deixe que o vento da chuva me açoite. Por estes caminhos irei derramando o amargo pranto da meia-noite. Já faltam apenas uns 5 minutos. Vou pegar um trem pra Minas Gerais, que ao companheira dos meus desenganos, perdemos na luta um mundo de planos que as rondas dos anos não trazem jamais. Maria querida, você me entende, nas horas amargas ninguém nos serviu. Eu deixo um troféu a quem vem e some, e ainda estraga o prato em que come a gente sem nome que nos destruiu. Não fique comigo, estou de partida, e deixe que o vento da chuva me açoite. Por estes caminhos irei derramando o amargo pranto da meia-noite. Relembrando Goiá, ele cantou em duas vozes Pranto da Meia-Noite. A frase retocável de hoje é do filósofo grego Aristóteles. Eu chamo de bravo aquele que ultrapassou seus desejos e não aquele que venceu seus inimigos, pois a mais dura das vitórias é a vitória sobre si mesmo, é a frase irretocável do filósofo Aristóteles. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Lipe e Lucas. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Neste domingo, 10 horas da noite, na Rede Brasil de televisão, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. Você pode assistir pelo canal local, pelos 175 da Sky, 133 da TV Claro, 139 da TV Oi, 248 da GVT, 237 da TV Vivo, 714 da TV CTBC, no canal C1 das Parabólicas e direto no site em tempo real, www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Lipe e Lucas. Escolhi uma estrela. Mais uma vez eu acordei, olhei pro lado e não te vi. A janela do meu quarto eu abri, mas você não estava ali. A luz do sol entrou, o vento bateu e a saudade voltou. O sentimento que já era vivo não acabou, só aumentou. Você se foi como um vento que leva uma folha ao chão. Você causou um acidente na minha vida, levou meu coração. Eu escolhi uma estrela que brilha no céu, e toda noite olho pra ela pra não te esquecer. E nos meus sonhos eu ouvi um anjo me falar que vai cuidar bem de você. Se meu destino for mais uma vez te encontrar, eu vou até no fim do mundo, pode acreditar. Que nessa vida você nasceu pra mim, e eu nasci pra te amar.